penso que é que nós gosta de ter que ser sempre assim, a todo momento ter esperando o tempo certo pra agir. Muitas vezes, sem força, cansada, com fome, com filho no colo, rezando pra não ser atacado, estuprado por algum louco psicótico. Onde cê tava quando fui abusada, pedófilo, que gargalhava enquanto jorrava porra nos meus olhos. Jurei por vingança e nenhuma criança iria mais passar por isso. Fiz do meu rap a oração dos fracos e oprimidos. Hoje me julgam pelo que sou, me condenam pelo que fiz. Mas nenhum de vocês jamais vai entender a cicatriz. Olhar de cima é fácil, vem aqui embaixo, surge esse salto de barro. Seguro, parto, trabalho, estudo, a luta sem lar estruturado. Sem virar puta, manter o seu luxo, nariz empinado. Com essa postura vai tá na dura, antes de ver o sol quadrado. Aqui é corrida, querido, e o que aprendi foi sobreviver. E que lei nenhuma me diz o que posso ou não fazer. Minha revolta é a resposta a seus atos, usada como objeto pra satisfazer seus desejos sádicos. Minha revolta é a resposta a seus atos. Criança cresce, o ódio floresce, o revide é inevitável. Minha revolta é a resposta a seus atos, usada como objeto pra satisfazer seus desejos sádicos. Minha revolta é a resposta a seus atos. Criança cresce, o ódio floresce, o revide é inevitável. Eu anseio, me vejo fazendo justiça que cabe a você ter feito. Devolver a alegria no olhar que foi morto por ceifeiros. Veja a inocência perdida por leis de bosta que não funciona. Com o ímã rompido, o olho sangrando e a culpa ainda é da criança. Você é conivente por julgar inocente um crime na proporção. E pedir minha máxima que só varei um coração. Desse verme que de doente mental não tem nada. Livres, indecentes, protegidos pela lei patriarca. Não é aqui que a minha revolta acaba. Cadeia não é eterna e a minha voz ninguém cala. Que fique bem claro e não me arrependo. E preciso for, faço de novo. Liberto abusadores, mas condena um aborto. Diploma acadêmico versus experiência de vida. Vários anos de tudo pra ser mestre em hipocrisia. Meu dialeto é pesado, meu relato um desacato. Sua sentença não intimida nós que mora aqui embaixo. Minha revolta é a resposta a seus atos, usada como objeto pra satisfazer seus desejos sádicos. Minha revolta é a resposta a seus atos. Criança cresce, o ódio floresce, o revide é inevitável. Minha revolta é a resposta a seus atos, usada como objeto pra satisfazer seus desejos sádicos. Minha revolta é a resposta a seus atos. Criança cresce, o ódio floresce, o revide é inevitável.